sei o que eu senti, mas o tempo foi passando e eu te esqueci. Agora jura que me ama, agora que não resta nada, diz que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado mil, depois de ter sobrevivido, agora volta, é meu abraço, insiste em voltar pra mim. DJ Fabiano, Incomparável de Tailândia. Um dia em que se foi, eu conheci o inferno, perdi toda a ilusão. Um dia voltar a amar sem você aqui. Cada noite foi um tormento, cada dia um contratempo, mas eu te esqueci.